diamante, fabricação caseira. Novo cenário, indústria kamikaze. Conexão, Pará, IDR, luta. Amanheceu mais um dia na luta, eu com pé firme no chão e desse jeito eu trilhando esse caminho e a fé em Deus. Manja, essa parada é mesmo barra nego. Muito difícil às vezes, mas tô lutando mesmo. Sabe, desistir jamais, desanimar não cabe. Se for contar neguinho, quantos já pararam no meio do caminho a se deixar levar pelo errado, pelo que não presta. O inimigo é astuto, fareja sua fraqueza procurando brecha. É tanta coisa doida, mundão tá complicado, mas sei que você tá ligado nos papos que eu passo. É todo dia uma luta, todo dia uma batalha, e de balão pelas áreas só vejo que tá paia. Algumas coisas do tipo que não faz bem pra quebrada, de olho fechado os cara abraça, se destruindo aos poucos meu chapa, nas drogas, no álcool, com as armas, paia. É, mas um que se foi mais cedo sem conhecer a palavra, cheio de falha e uma língua ainda bate palma. Por mais difícil que seja, não foge a luta não. Se fortaleça na fé, você verá a solução. E na missão de vencer, faça a revolução. Tá inteirado, né? Jesus é a razão. E deixa assim, saca só, se liga na ideia. Com Deus na frente é assim, o que é contra a barrela. E a força só cresce, e o bem prevalece. Nas lutas sempre estaremos, não esquece. Pra quem lutou, por vitórias, batalho por glórias. Clamo por quem chora, buscando outra chance. Nessa trajetória, já tive derrotas, mas em todas as provas, me mantive constante. Nessa arena cinzenta, marcada por ódio e sangue, vejo vários que no instante perde tudo em um lance. Lutando pela vida, quantos já beijaram a lona? Braços cansados, tantos golpes que perderam a conta. Eu quero viver, e não só sobreviver. Guerrear pra me manter, firme e forte proceder na missão. Linha de frente do meu pelotão, treinados pra avançar em meio à tribulação. É certo que nessa vida teremos aflições, mas Cristo venceu o mundo, transformando gerações. Sua marca está em nós, hoje vivemos sua vida. A maior luta de todas na cruz já foi vencida. Pra quem lutou, guerreou, a vitória é sua. Já conquistou, vencedor, Cristo é por você. Cicatrizes, o pensamento que voa, mesmo preso a raízes. A cada marca imposta pelo confronto diário, motivos tenho de sobra pra ter troféu no armário. Se você diz desisto, as lutas acabam, porém terá que conviver com sonhos não realizados. O importante é não deixar que o desgaste das batalhas faça de quem você é um entulho de migalhas. Combater o bom combate, fazer a sua parte, escrever a sua história com atitude, coragem, empenho e vontade, fé, sagacidade, punhos e pernas firmes até o último round. Lutas vêm e vão, vitórias são pra sempre. Onde tem disposição, a conquista é evidente. É mente somente a Deus e na mente um pensamento. Meu futuro é com Cristo e meus planos não vão com o vento. Pra quem lutou,